falar de oração como encontro. Eu tenho feito muitas leituras, mas a oração como encontro é um desafio, porque não é uma repetição de palavras. E quem já se apaixonou sabe que duas pessoas apaixonadas não precisam falar. É só se olhar. Talvez até estar de mãos dadas, só olhar, um abraço, pode durar uma noite inteira. É como um minuto. Então, a oração como encontro com Deus, ou pensar uma divindade. Nós temos muitas divindades por aí. Nós vamos pensar Deus. Eu já falei aqui em diversos momentos, assim, nós temos cinco grandes religiões que são milenares, tem de 10 mil anos. Budismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo. Jesus Cristo ele praticava o judaísmo, a mãe dele também era uma sacerdotisa do judaísmo, estudavam com dedicação o Antigo Testamento, porque era o que tinha. A Bíblia deles era aquela. Depois de Cristo veio o Novo Testamento, mas até aí não tinha o Novo Testamento. Eles sabiam o Antigo Testamento ao pé da letra. Mas hoje nós temos as religiões que são evangélicas e temos as neopentecostais. Toda semana tem uma neopentecostal nova, numa garagem, num quartinho, em qualquer sala nós temos ali Igreja do Verbo Divino, Igreja do Espírito Santo, Igreja da Fé, Igreja não sei do que. São as neopentecostais. Na verdade é assim. Nós podemos dizer, estamos na era da luz, a luz brilha, nós saímos das trevas, hoje tudo se torna transparente, as trevas e a luz, tudo junto, né? E a gente está no meio desse vucu-vucu aí. Então, os cientistas chamam de pragmatismo religioso. Mas, na verdade, o que o ser humano busca? Ele busca a si mesmo. E pasmem que o suicídio também é uma forma de se encontrar. Quando a angústia é muito grande, o vazio é desesperador, o suicídio é uma forma de se encontrar. Doido demais, né? Mas falar de oração como encontro é, de fato, ir além daquilo que se vive hoje e aquilo que faz parte da nossa história. Eu posso falar da minha história. Eu me criei em uma família onde a gente rezava todas as noites, de joelhos. A gente se debruçava numa cadeira, nós éramos sete filhos, pai e mãe. Todos de joelho, religiosamente. Podia estar zero graus, o que fosse. Era todas as noites de joelho, nós rezávamos o terço. Mas antes disso, eu me lembrei hoje, enquanto eu ia fazendo um roteirinho, eu me lembrei assim, na verdade, quem ensinou a gente a rezar foi o pai. O pai, enquanto capinava, a gente ia ajudar, capinar milho, outras tarefas da lavoura. Ele cantava o dia inteiro, ele assobiava. Louvando Maria, na, todo mundo conhece. Ele assobiava e cantava e fazia o trabalho que tinha que fazer. E me chama muito a atenção, meu pai tinha uma alegria diferente. Então, assim, imagine no meio de uma lavoura enorme, Garibaldi, cantando louvando Maria. Isso foi um exemplo, assim, maravilhoso que está registrado na minha mente. Porque não tinha outra conversa. Então, esse era um exemplo que nós tínhamos diariamente. Mas também assim, qual foi o Deus que eu conheci naquela época? um Deus que estava por cima das nuvens e barbudo. Esse era o Deus, brabo e velho, feio também, exigente, autoritário. E aí a gente estuda na psicologia que a nossa relação com Deus é um pouco a relação que a gente tem com o pai. Se o pai é brabo e autoritário, opa! Então, Deus também pune, castiga. Mas, se temos um exemplo de amorosidade, de pai presente, Deus também pode ser legal. Então, essa é uma leitura que um pouco se faz dentro daquilo que a psicologia estuda, dos modelos que nós temos, o modelo de Deus. Só que hoje, a nossa comunicação, o encontro, é algo desesperador, assim como a solidão. Tem milhões de pessoas solitárias que não suportam conviver com mais ninguém. Então, falar de um encontro é falar daquilo que nós mais precisamos. E o que as pessoas buscam desesperadamente? Um amor verdadeiro. Será que existe? Então, nós temos o amor da criança, o amor dos cachorros. Muito legal. O cachorro é fiel, as crianças, até que elas começam a aprontar, mas até aí tudo certo. Amor de mãe, quando não abandona. E o amor de Deus? Volta e meia eu vejo um carro. Deus é fiel. Opa, parece muito bom. Então, falar da oração como encontro é um desafio, porque é preciso estar aberto. Nós temos, os católicos têm, se chamam vou rezar, os evangélicos vou orar. Mas cada religião tem uma forma de expressar. Então, quais são os gestos que a gente aproveita dentro um pouco de cada coisa aí? Então, nós temos gestos que são... Eu vou repetir alguns gestos aqui que nos colocam em contato com a espiritualidade, mas são movimentos que a gente faz e nem se dá conta. Tipo, fazer isso aqui. Isso aqui é milenar. Isso aqui não é dos católicos, nunca foi. Isso aqui é dos budistas. Fazer isso aqui. O padre faz isso aqui. Isso aqui não é dos católicos, nunca foi. A conexão desses dois dedos nos conecta com muitas energias e nos conecta com o cérebro. Se a gente fizer isso aqui mais ainda. Então, tem muitos movimentos. A bênção do padre, esse movimento aqui, se alguém já estudou, mas isso aqui é a bênção, esse movimento dos dedos. Isso aqui eu nunca fui católico, mas está lá na bênção. A imposição de mãos. Hoje, no meio carismático, nós temos muitos gestos. Os messiânicos colocam a mão esquerda embaixo, a mão direita em cima. Isso é regra. Por quê? Estar em forma de concha é um símbolo de abertura. Mas quando eles fazem... Bom, começa com o pé esquerdo. Pá, pá, pá. Diante do divino, eles estão abrindo as frequências celestiais. Simples, mas de uma simbologia gigantesca. Os escravos, na Idade Média, se ajoelhavam diante do rei. Então, hoje nós nos ajoelhamos diante de Jesus Cristo, que também é rei, está escrito lá na cruz. Ele é rei. Mas eram os escravos que se ajoelhavam. Então, são manifestações da nossa relação com a divindade. Mas agora, o encontro com Deus. é algo muito maior, porque é transformador. O encontro com Deus. Nós podemos fazer uma oração de pedidos, nós podemos fazer uma oração de louvor, nós podemos fazer uma oração de ação de graças, podemos fazer uma oração de perdão, pedido de perdão, podemos fazer uma oração de absoluto silêncio, de estar simplesmente em silêncio. E tem alguns autores que dizem, mas quando nós somos muito dialogadores, temos que prestar atenção, porque o pensamento que surge na nossa mente vai nos levar a uma ação. Se é do bem, nós saberemos avaliar. Mas se é um pensamento que vem de um outro campo inferior, também nós precisamos avaliar. Agora, quando nós estamos em absoluto silêncio, o que é que acontece entre eu e Deus? Deus apenas me envolve. Se sentir envolvido por Deus e caminhar durante o dia envolvido por Deus é a meta. Uma trajetória difícil com o celular na mão. Então, tem alguns passos dos grandes espiritualistas. Eu andei lendo alguns livros de alta espiritualidade. Um dos passos é entrar no mais profundo do meu ser. Se eu quero trilhar este caminho, viver a experiência do encontro, do silêncio profundo, de me sentir envolvida, profundamente envolvida com Deus, eu preciso encontrar o meu vazio mais profundo. O meu vazio mais profundo. Então, para nós nos conectarmos com essa realidade, nós precisamos nos conectarmos com o nosso próprio corpo. E é o que eu vou propor agora. Descruzem as pernas. Vocês podem sentar confortavelmente. Deixem as mãos viradas para cima. Vamos permitir que a energia deste lugar circule. Mas antes eu quero propor 5 respiradas profundas, onde vocês vão puxar o ar. Vocês podem fazer um biquinho aqui, eu vou... Uma projeção labial, isso aqui, ó. Essa é uma técnica, tá? Cinco vezes. Com as mãos e os pés descruzados. Vamos sentar. Soltar. De novo. A partir da quinta respirada, eu posso sentir meu corpo numa pequena vibração, como se fosse um discreto formigamento. Eu estou me sentindo inteira. A partir desse momento, eu posso agora, do jeito que eu estou sentada, sentir os batimentos cardíacos. E se meu coração está num ritmo legal, respirando profundamente. Então agora, cada um vai dizer dentro de si, eu sou. Não precisa falar em voz alta. Cada um repita, eu sou. Novamente, eu sou. Eu sou. Então agora, como eu sou, vamos nos colocar agora sem nenhum pensamento, em paz profunda, e vamos nos sintonizar numa frequência possível, mas vamos ficar em absoluto silêncio, sem nenhuma palavra. E cada um, nesse silêncio absoluto, sentir. Qual é o sentimento que está aí agora? É tristeza? É alegria? É medo? É ansiedade? Qual é o sentimento que está aí presente dentro de mim agora? E encontrar o silêncio perfeito dentro de si vai também poder encontrar o lugar do vazio. Esse vazio que é o lugar de Deus. É o lugar onde eu me encontro com Deus dentro de mim. Onde eu estou despojada de todos os sentimentos, de todo o meu lado sombrio e de toda a minha luz. E agora, com este olhar, vamos imaginar que dentro dessa sala nós temos centenas de seres de luz, seres iluminados, que querem de fato nos ajudar a ter essa experiência de profundidade, de iluminação, porque tem uma grande verdade que diz, Divaldo Franco nos diz, se nós não soubermos quem somos, não adianta reencarnar, nós vamos voltar, reencarnar novamente sem saber quem somos. Então essa é uma trajetória obrigatória. Vamos pedir para todos os seres de luz que estão aqui, que de fato toquem o nosso coração, para que o chakra cardíaco seja aberto de cada um que está aqui, reencarnado, buscando a verdade de si mesmo e buscando a maior experiência de paz, que é estar envolvido com Deus. Que assim seja. Agora eu vou abrir os olhos. Então, voltando. Primeiro passo é o passo que se dá para começar uma caminhada. O primeiro passo é entrar dentro de mim. O segundo passo é encontrar o meu silêncio mais profundo. Essa experiência é fantástica. Quem chega lá, com certeza nunca mais vai deixar de buscar energia nesta fonte. Então, Deus simplesmente é. E nas melhores biografias se coloca assim que o que fala em nós é o Espírito Santo. Porque nós não teríamos palavras para dizer para Deus. Na sua grandiosidade, o que fala em nós é essa dimensão, é o Nefesh, é o Espírito Santo que nos atravessa como um sopro, mas que nos dá uma leveza, nos dá toda a transformação que nós precisamos para esta vida. E tem algumas dicas assim que achei interessante nas minhas leituras, que nós, o melhor jeito de encontrar-se dentro da oração como encontro é buscar um salmo. Os salmos são orações que nos colocam. O primeiro momento do salmo é evocatório, é como se a gente pedisse, Deus, por favor, me escuta. E o segundo momento é o momento onde eu coloco, através das imagens, um alimento para a minha alma e para esse encontro com Jesus. Então, as melhores orações que nos alimentam são as que estão ligadas a imagens. E Jesus teve essa sabedoria. Quando ele colocou assim que o vigor estava numa, era como uma água, era como um sopro, era como um vinho novo. Ele colocava imagens. E o Pai Nosso é cheio de imagens. Então, observe como é importante nós termos uma oração onde nós possamos encontrar as imagens que expressam o nosso sentimento. Mas principalmente, silenciar a mente e abrir este chakra cardíaco. Essa parte mais difícil. Porque nós estamos nos tornando autômatos irracionais. O nosso chakra cardíaco, o nosso timo anda atrofiado há muito tempo. Então é muito importante respirar, sentir o próprio corpo, que é o primeiro passo. Silenciar, ficar na penumbra, é o primeiro passo. Criar um ambiente e ter dentro de si as imagens. Mas, só assim, tem o Dr. Ansel Green que diz: você já experimentou levantar de madrugada e se ajoelhar em alguma parte da sua casa onde não tem barulho nenhum, no absoluto silêncio das 2 da manhã. Se ajoelhar ali e fazer o seu encontro com Deus no silêncio absoluto, onde todos estão dormindo, a natureza está em silêncio, os pássaros estão dormindo, o silêncio é total. Esse é um desafio. Tem gente que levanta, vai para a geladeira, faz um outro lanche, liga a TV, pega o celular, responde tudo que tem que fazer. Mas se você fizer essa experiência, algo de novo vai acontecer dentro de você. Acordou às 3 da manhã, se não é um problema de saúde física, pode ser um problema espiritual. Então é a hora de fato se colocar numa relação vertical. E a oração modifica todas as nossas frequências e vibrações. As frequências e as vibrações mudam. O ambiente fica limpo. É impressionante. É como a gente ligar um rádio. Hoje a gente nem usa muito mais rádio, mas a gente acessa aí. Se eu quero ouvir o rádio de São Marcos, eu dou uma procuradinha ali, papá, eu sintonizo a Diplomata de São Marcos. Mas se eu quero a Rádio Gaúcha, eu tenho que procurar. São frequências. Se eu quero a difusora de Caxias que chega só até Criúva, é uma frequência muito baixa. Então, para nós termos uma frequência alta, nós temos que estar sintonizados. Sentir que estamos envolvidos com Deus. E como só falta 5 minutos, eu quero lembrar, parece, era um índio, acho que era Cherokee o nome dele, é nome de carro hoje, né? É um índio. Ele conta uma historinha bem legal. Ele disse que encontrou um homem sentado na beira de um bosque. E ele dizia, mas eu queria conversar com Deus. Eu queria muito encontrar Deus. Eu não consigo encontrar esse Deus. E assim, rapidamente. E ele ficou lá e ele disse, não, eu gostaria de ouvir Deus. E, no meio daquele local, passou um passarinho cantando. Ele não viu Deus aí. Mas ele queria ver Deus também. Passou uma borboletinha para ele, não era Deus. Ele queria sentir Deus. Passou uma criança e deu um abraço. Ele não sentiu Deus. E assim, nós temos muitas manifestações no nosso cotidiano e nós não conseguimos perceber quanto é suficiente. ti, esse Deus, quanto está perto de nós. Então vamos nos colocar agora, vamos fazer o encerramento desse momento e vamos cada um se comprometer e ver assim, bom, eu quero chegar em que nível da minha conversa com Deus? Me ajoelhar numa igreja e não entender nada do que o padre diz. E como dizem alguns, fiz minha obrigação. A tua obrigação vai te levar para onde mesmo? Então, a espiritualidade vai além de todas as religiões. Mas é preciso encontrar Deus nas coisas mais pequenas. Nós estamos agora cercados de flores. Eu digo que Deus deve ter o perfume das laranjeiras, flor de laranjeira, porque é maravilhoso. Então, nós estamos envolvidos por seres de luz, os nossos anjos, as pessoas que nos amam e todos aqueles que nos ajudam a eliminar ou tirar um pouco das sombras do nosso inconsciente. Então, enquanto fazemos o sinal da cruz, é a nossa verticalidade e a nossa horizontalidade. Mas quando eu coloco a mão no braço esquerdo, eu estou falando, ilumina meu inconsciente, minhas sombras. Que assim seja, que esses anjos todos nos acompanhem. E gratidão por estar aqui. Muito obrigada.